mas era sobretudo alegria, como foi o Francisco, o nosso Cândido Xavier. Que nos diz o Zé Raul Teixeira, que dava para se ouvir as risadas de Chico do lado de fora da sua casa, que adorava contar causos e piadas singelas. Carlos Barcelli, que viveu 30 anos ao lado do Chico, diz que a sua maior característica era a alegria. Porque quem conhece Jesus, meus amigos, nunca mais será o mesmo. E um dia, Francisco Cândido Xavier psicografa ao lado de Pietro Baldi, que psicografa a sua voz. Chico Xavier dá passagem à escrita de Francisco de Assis. Ele se comove e diz aos seus companheiros que foi um momento sublime na sua vida, que passou vários dias, várias semanas, amando e sentindo algo completamente diferente, que abraçava as pessoas com um amor indescritível e que estava em estado de êxtase e de alegria, e que depois foram passando-se os dias e Chico voltou a ser ruinzinho como sempre o fora, somente por ter estado em contato com a alma grandiosa de Francisco de Assis, o amor mais vivo de Jesus, a beijar novamente o solo da terra. Mas ele era alegria. E um dia, quando eles estavam vindo da cidade de Perugia até Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula, ele está diante dos companheiros, chovia muito, fazia muito frio, eles estavam com muita fome. Frei Leão caminhava um pouco à frente, eles em dificuldades. E ele fala: Frei Leão, se o frade menor desse grande exemplo de santidade na terra inteira, desse vista aos cegos, levantasse os paralíticos, ressuscitasse os mortos, eu te digo, não estaria nisso a perfeita alegria. E um pouco mais adiante, ele fala em alta voz: Frei Leão, ainda que o frade menor soubesse todas as línguas e todas as ciências e conhecesse o segredo das consciências, eu te digo, não estaria nisso